Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Todo, Jovem Nerd. Como o Carlos Volton sempre diz, noites de lua cheia são perfeitas para vagarem, para ter... Como é que é, Carlos? Noites de lua... Eu nem lembro o que era que eu falo. Porra, você sempre fala... Que frase péssima, meu Deus. É terrível. Porra, você que sempre fala isso, toda lua cheia que eu vejo, toda, sempre, sem exceção, eu penso, está uma bela noite para viajar por topos de prédio. O que eu quero saber é o seguinte, isso aí é pra ser engraçado ou o quê? Sem comentários. Carlos Voltor, eu tô aqui, depois dessa do Jovem Nerd, não tem como continuar. Então, se um dia eu fosse preso, eu queria ficar na Zila Arcana. Não, fala, quem é o JP? Caraca, tá hoje é coisa... Aí tá tudo bêbado aqui, é isso? Parece que nego tá bêbado mesmo. Aqui o Marabade, o fanático, ainda bem que não teve aquela piadinha do pirata do Tietê, cara, graças a Deus. Que? O Azaghal conhece isso, cara. Cadê o David, cara? Depois dessas entradas maravilhosas, ele foi dormir. Aqui é Azaghal e eu quero saber quais são os rituais secretos da Bate Maçonaria. A gente já vai falar disso. Se os rituais são secretos, como é que você pode saber? Eu quero saber, exatamente. Hoje eles vão deixar de ser secretos. Ai, ai, muito bem, muito bem. Estamos aqui para falar, cara, de quem? Do Homem Morcego! Batman nos quadrinhos, rapaz! Como a gente sempre faz num grande filme de herói, vamos falar sobre a origem do Homem Morcego, quais são as influências de Bob Kane, o homem que criou lá há mais de 60 anos, o maior detetive do mundo, coisa que muitos roteiristas esquecem, né, que o Batman é um detetive, não é um cara que sai dando porrada por aí. Ele é um detetive que sai dando porrada por aí. Exatamente, né? Boa. Principalmente. Vamos mergulhar no universo dos quadrinhos depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Vem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Nerdcast. Sim, agora com vozes de veludo, Jovem Nerd. Rapaz, olha só, estamos aqui inaugurando um belo investimento no Nerdcast que fizemos, não é? Sim, o Nerdcast ganhou o IBEST e por isso o programa foi presenteado. Exato, vocês acham que vocês vão ficar sem presente? Nós adquirimos uma bela mesa de som e dois microfones mega boga, com aquele filtrozinho de puff, como é que é o nome daquela roda que fica na... Cheio de puff. Cheio de frescuras. Faltamos demais. Temos que agradecer a assessor... Bota minha voz mais grave um pouco, pode ser? Mais grave o quê? Peraí. Eu posso equalizar a minha voz agora para ficar bem mais encorpada? E você gostaria de mais encorpado ainda? É, mais. Ah, então, pois não. É, queria agradecer ao Diego Moreno, que deu as dicas. E ao Maestro Billy também, que deu umas sugestões. Foi ótimo. Queremos agradecer muito essas pessoas que estão nos ajudando, né, cara? A entender mais de áudio. Afinal, nós temos o melhor podcast do mundo! Azaghal, excelente! O mais impressionante é que isso foi ao vivo. Isso foi ao vivo, nada de pós-produção, agora é tudo na hora. Por exemplo, a minha voz pode de repente subir. Vamos subir, elevador! Ah, agora estou sentindo uma falta de ar. Eu quero aquela voz de testemunha que aparece no Fantástico. Testemunha? Então peraí. Eu vi eles cometerem um crime. Foi horrível. Plagiaram Cardoso. Estavam todos no ônibus azul. Ai, meu Deus, tá ótimo. Que brincadeira, cara. Mas é, agora temos qualidade total, pelo menos no nosso áudio, né, Azaghal? Ah, sim. Se alguém tem que ter qualidade, que sejamos nós. Olha, né, só, cara? Nós presenteamos os nossos principais participantes do Nerdcast com headsets fodásticos também, não é? Exato. Entrada USB e o escambau. Então, tá tudo bem? Temos que falar só da promoceta do Vilago, né? Aproveite que está acabando, você pode entrar no Vilago, levar o seu site para morar lá na casa do Cris Dias. É é como se fosse uma casa dos artistas. Exato. Porque só tem famosos lá. Só tem famosinho. Várias centenas de pessoas estão migrando. Isso. Então, você leva o seu site pra lá e ganha uma camisa Jovem Nerd. Olha que bonito. Aproveita enquanto tá rolando a promoceta. Vai até o final do mês, hein? Isso. Outra coisa, Azaghal. Algumas pessoas mandaram e-mails dizendo que, Azaghal, o Cris Dias não teve o primeiro podcast do Brasil. Ai, e aí, cara. E aí, sabe, quiseram assistir, né, dar o crédito pro cara e tal. Pormenores, né? Eu só queria dizer o seguinte, gente, olha só, o Azaghal tem o próprio universo. Então, se ele só conhece o podcast do Cris Dias como o primeiro, olha então só, pra ele é o primeiro. Tem pessoas, ó, eu dei essas informações, falei que o Cris Dias era vegetariano, mas ele disse que não. Mas não vi comer carne. Ah, não? Não, ficou só na cevada. Ah, que bonito. Então, não. Mas o que eu sei é que o Vilago foi o primeiro host do Brasil. Sou maluco. Tá bom, então, vamos lá. Queria dar um recado também para a comunidade de podcasters. Olha essa. Olha. Vai acontecer, em breve, o Prêmio Podcast 2008. Oh, rapaz, muito bom. O que é isso? Isso é um prêmio para o meu podcast. Mas na verdade não é só para o melhor podcast, a parada é legal porque tem várias categorias. O Jovem Nerd, por exemplo, vai concorrer em humor, por que não? Ah, com certeza. Então, terá vários tipos de podcasts aí concorrendo. Vai ser muito legal que você vai poder conhecer os melhores em cada categoria, né? Isso, exato. É uma iniciativa do Ed Silva, ou seu Silva, e tem o apoio da Associação Brasileira de Podcasts, cuja qual fazemos parte. Nossa, Azaghal, que bonito! Na associação. Né? Olha, associação, baile bom. E aí, cara, eu estou chamando agora quem tem um podcast para se inscrever lá. Isso, faça isso. E para divulgar o prêmio, porque quanto mais gente participar, mais credibilidade esse prêmio vai ter, cara. Ah, com certeza, né? Muito legal. E é muito maneiro ter um prêmio só para podcasts. Tem categorias técnicas, tem um link aí, é simples, prêmiopodcast.com.br. Você vai lá, se você tem um podcast, você se inscreve, se você não tem, você fica sabendo quando começa as votações e exato, tal, essa coisa. E vote no Nerdcast, né? Claro. Exato. E vamos ouvir aí a vinheta do presidente da Associação Brasileira de Podcast, o Maestro Billy. Olha só na caixa, Maestro Billy. Prêmio Podcast 2008. Você não vai querer ficar de fora. Vamos lá, então, para o primeiro e-mail. Jones Gonçalves, 28 anos, Gravataí, Rio Grande do Sul. Malucos, muito bom, né? Que é sobre o Vietnã. Eu, como fã do filme Platoon, fiquei um tanto desapontado por vocês terem esquecido algumas coisas sobre o filme. Ficou desapontado, Zé. Que problemão. Primeiro, o filme é uma adaptação do livro de mesmo nome. Segundo, o autor do livro serviu junto com o Oliver Stone no Vietnã. Olha, a informação é relevante. A gente, na verdade, não esquece nada, vocês sabem, né? A gente deixa pra vocês falarem. Exato, porque senão o que vocês vão fazer nesse mês? Só elogiar. Melhor podcast do Brasil, melhor podcast do mundo, não vivo sem vocês. Ah, beleza. Três, os dois estavam cansados das historinhas tipo Rambo, que aparecem depois da guerra, e decidiram contar a guerra como ela realmente foi. Por isso, o livro e o filme. Vocês acham o filme foda? Então leia o livro. O filme é apenas uma terça parte, tanto na área de violência, quanto na área de dramaticidade. Muito bom. Vai aí a dica para o livro Platão. Exato. Isso é uma coisa que eu esqueci também, e aí depois comentaram. Uhum. E eu vou dizer que eu que lembrei. O quê? Que aquelas estacas de bambu que eram colocadas dentro de buracos não eram simplesmente estacas. Elas tinham fezes e urina nelas. Que o... Caraca. Porque numa guerra, muito melhor que você matar o seu inimigo é incapacitá-lo. Então o cara infeccionava, né? Exato, e aí ao invés de você deixar o corpo apodrecendo, não, você tem que levar o cara. Que horror. É, cara, tá pensando. Sinistro. Na guerra, né, Zagão? Na guerra é isso aí, cara. Lucas Oliveira, 26 anos, paranaense, mas morando em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Olha aí. Estamos que estamos. Só né? No sul. Frio pra cacete que tá lá no sul. Pulando a parte de puxação de saco e indo direto ao ponto, excelente. Sexta, não posso trabalhar sem o Nerdcast. E já virou um cerimonial. Apesar de estar esperando o Nerdcast sobre Batman, quando vi o assunto Guerra do Vietnã, pensei, maneiro. Mas por que eles estão falando sobre isso? Será alguma data especial da guerra? Por que, Zagão? Porque sim, né, cara? Na verdade, a gente fez porque o Vince Glotto sugeriu. Exato, né? A gente, pô, vamos fazer, então bora. E quando eu esperava para o download e me arrumava para sair de casa, ouço na TV o jornal do SBT anunciando. Bota um efeito aí. Pera aí. Uhum. Tem que botar esse aqui, tá bom? O presidente Lula visita Hanoi e elogia a vitória do Vietnã sobre os Estados Unidos. Minha cabeça explodiu e eu caí na risada. Ai, ai, que bonito. Caras, meus parabéns. Mais uma vez vocês conseguiram estar atualizados mesmo sem saber disso. E outra coisa que aconteceu na semana, o concurso Miss Universo. Aonde foi? Vietnã, cara, rapaz. Isso sim explodiu minha cabeça. Direto de Ho Chi Minh City, cara. Sensacional, muito bom. Mário Tito, do Rio de Janeiro, falando: galera, primeiro, queria dar os parabéns para o site, está muito foda. Queria dar uma canelada de vocês, pois vocês falaram que os países socialistas eram comunistas. Olha só. Galera, o comunismo é um estágio, o último do socialismo científico idealizado por Marx. E logo, galera, o socialismo que existiu no Vietnã, China e União Soviética, não foi nem de longe comunismo, pois o socialismo científico visava o bem comum para chegar ao comunismo. E nessas sociedades tinham o socialismo como estado fixo, não de transição, como idealizado por Marx e Engels. Eu realmente entendo pouco disso, eu gostaria de aprender mais. Eu não, cara, mas... o socialismo já acabou, não funciona. Mas é que todo mundo costuma chamar os caras de comunistas, né? Esses comunistas vão matar comunistas, né? Ficou marcado a parada, o medo geral do comunismo. Como nenhum deles prestou pra nada... Vamos generalizar com todos como... Malditos comunistas. Que nojo, cara, essa mesinha. Edson Silva, 37 anos, São Paulo, capital. Parabéns pelo Nerdcast 118 sobre Guerra do Vietnã. A guerra de minha infância. Sim, porque quando eu era criança, o Jornal Nacional, que na época deveria ser o Repórteresso... Sempre tinha algo na notícia sobre o Camboja. Ah. Além disso, quando pequeno, só conseguia associar a ideia de um país estar em guerra se fosse para anexar um território. O que já é, né, um pensamento avançado para uma criança pequena. Porra, parabéns, né, cara? Assim, até os meus 14 anos de idade, eu pensava que o Vietnã fazia fronteira com os Estados Unidos. Ah, tudo bem. Muito justo, né? 14 anos. Quando fui assistir Rambo 2, tive certeza. Isso porque no início do filme, John Rambo está na prisão pedreira. Troutman fala com ele e logo em seguida já estão num helicóptero se dirigindo para a fronteira com o Vietnã. Ah, isso é verdade. Rola aí uma... Né? Edição, chama edição. Ele queria que o Rambo tivesse viajado realmente. Ia ser um filme insuportável. Aquele mapinha Indiana Jones. É, com pegadinhas de bota, né, no caso do Rambo. Só acreditei que tal paiseco ficava na Ásia quando um amigo me mostrou o mapa mundi. Depois eu ainda disse: só falta você me dizer que a Nicarágua e El Salvador ficam na América Central. Muito nojo. Outra coisa, para o pessoal que joga ou jogava Counter-Strike, a expressão Fire in the Hole, Fire in the Hole, ou fogo no buraco, que os personagens do jogo gritam quando lançam granadas, é também lembrança da guerra asiática. Ó. Oh. Era exatamente o que os soldados americanos gritavam quando explodiam os túneis Vietcongs. Ô, oh, muito bom. Deixa você. Eu aprendi. Tudo tem um porquê, né? A gente, né, nunca deixa de aprender, né, cara? O El do Rio de Janeiro. O El. É isso mesmo. Ah, parece. Poço. Pode ser véu, né? Véu. Muito bem, ele diz: descobri o programa através de uma amiga e aí passei a ouvir e gostar da parada. Na segunda-feira passada, eu estava na escola, tranquilão, quando meu professor me dá a nota do bimestre. Que desastre, tirei 3,5, Azaghal! 3,5! 3,5. Que absurdo, chorei pra ele me emprestar um e-mail e nada dele deixar. Passando os 20 minutos, ele vai pro quadro explicar a matéria, testando a porra do microfone novo que ele comprou. E ele começou a explicar, de repente: caraca, minha voz tá igual a do Azaghal. Na mesma hora eu gritei: Nerdcast! Olha que malandro. Você não tá ágil nos efeitos, né? Ah, cara, como é que eu vou mudar aqui pro efeito 4? Tamo 79? Nerdcast! Que inferno! Tá um inferno isso. Aí ele começou a rir e continuou com a aula. No fim, ele me chamou pra mesa e falou assim: não se preocupe, tá com 5 na média. E agradeço ao Jovem Nerd. Nisso eu fiquei feliz pra caraca e descobri que fingindo ser nerd, eu não preciso estudar pra física. Olha só que rapaz. Caraca, quer dizer que 5 agora passa? É isso mesmo? Ah, cara. 5 tu passou. Foi esse tempo, né? Esse é o novo sistema. Deve estudar no... Cala a boca, não fala isso. Por quê, cara? Eu estudei lá, a média era 5. Tá bom. Então, lá, minha irmã. Então, vamos subir para... Chega de efeito, cara. Não dá. Porra. Olha só, você muda rapidamente os efeitos. Estão vendo como é que funciona? Para! Minha voz vai mudando conforme eu mudo os efeitos. É perturbador, assim, de certa forma. Deixa eu botar o eco aqui. Alô. Alô. Peraí, não é isso não. Ah, cara, a melhor coisa que tem é ganhar o brinquedo novo. Alô? Alô? Alô, Magal? Alô, Magal? Onde você está? Onde você está? Não, não, muito bem, Azaghal, de todas as vezes que a gente falou que ia trazer um especialista pra falar... Sempre foi uma merda foda, sempre. Mas eu vou te falar que eu, pessoalmente, não saberia outro especialista mais informado do que Mário Abad pra falar sobre Batman, cara. Acho que as pessoas não sabem. Cara, é maluco por Batman, o Mário Abad, vocês têm noção, já foi no Jô Soares... Falar sobre Batman, rapaz! Ô, Mário, quantas tatuagens do Batman você tem? Pô, cara, olha, eu só tenho uma, bicho. Só uma? Grande, mas... É, ó, é grande, mas uma só. Não, ele, a que ele tem muito é do Robin. É, tem muito do Robin e no Anos. Tem muito do Anos do Robin. Ai, meu Deus. Mas eu posso mostrar depois, se você quiser vir ver meu esfíncter com o Robin, eu te mostro. Ele falando santas pregas, né? Santas pregas. Tipo assim, já se perderam, né, porra? É, mas você foi no Jô Soares na época do primeiro filme em 89, não foi? Foi, do filme do Tim Burton. Caramba. E olha, não adianta eu botar no YouTube, cara, porque é grande o arquivo, são 30 minutos, entendeu? Ah, não, faz vários arquivinhos de 5 minutos. Não vou fazer isso, não tem nem saco. Pode ver, 30 minutos, tava rapaz. Tava em VHS, cara. Ficou 30 minutos o Jô Soares falando de Batman? 30 minutos, é. É na época do SBT, né? Isso, é. O Jô Soares é um adorador também. E ele botou a máscara e tudo, fez uma brincadeira, entendeu? Eu levei muita coisa, eu levei livro. Ele é Batman-son também, Você pode esperar essa informação? Não, o Jô Soares não. As identidades são secretas de maçãs. Não, o Jô Soares é o maçom do Rei Tucci, né? Essa é outra informação. Azaghal, quando eu conheci o Mário Abad, o Azaghal falou assim: cuidado, que o Mário Abad ele faz parte da Batmaçonaria. Não, Liga Maçônica do Homem Morcego. Olha isso! Olha aí! Ou Batmaçon, como eu chamo. Né? Que porra é essa, Mário? É porque a gente resolveu fazer uma liga secreta. Porque, primeiro, a gente, como todo bom idiota, a gente juntou um fã-clube dos Batman nos anos 80. Uhum. E aí tinha um cara que era mais velho na época de todo mundo, e a gente resolveu fazer uma vaquinha, porque ele falou que ia pra Nova York, ia ficar um tempo lá e tudo mais, que ele traria várias coisas pra gente montar um fã-clube decente do Batman. A gente tinha essa ideia mesmo de montar uma memorabilia, comprar coisa, é... Aí todo mundo juntou o que podia, um deu 20 dólares, deu 50 dólares, outro deu 200 dólares, todo mundo deu dinheiro pro cara. O cara sumiu, nunca mais apareceu com o dinheiro. Deu uma coringada na gente, cara, que levou o dinheiro todo, cara. E aí foi que eu tomei as rédeas e falei assim, bicho, não dá certo. Tudo que põe dinheiro no meio, o cara não dá certo. Yeah. Aí você fez uma ONG do Batman. É, porque a gente fez. A gente nem sabia esse termo, mas a gente pode falar que a gente é uma ONG, porque a gente falou assim, olha, ninguém mais dá dinheiro, não tem mais carteirinha, não tem mais clube, não tem mais, eu faço parte desse fórum, desse clubinho, não. Qualquer um pode fazer parte da Liga Maçônica do Morcego. A única coisa que a gente exige é que a pessoa faça 6 boas ações por ano, como se fosse a Fundação Wayne. Olha só isso! É isso. Palmas pro Marabás! Se você fizer 6 boas ações por ano, você tá apto a fazer parte da Liga Maçônica do Morcego. Tá, mas rola uma reunião, rola... Cara, no começo, quando era pouca gente, porque concordamos, isso foi nos anos 80, então, primeiro juntou meia dúzia de malucos, entendeu? Então... Rolava, a gente sentava, bater papo, vamos marcar de mas ver. Mas vocês iam pra onde? Pra Batcaverna? Não, tio, era a casa de um, era a casa do outro. Era um encontro normal, cara. Como, eu vou nem dizer que era um encontro da Liga Maçônica. É tipo assim, nós somos jovens, Você, eu vou até usar o exemplo de vocês agora. Você tá com seus amigos do colégio, ok, marca. Sábado tem uma pelada lá na casa do. Não. Mas não é disso que a gente tá falando. Você me falou. Calma, vou chegar lá, Do jeito que ele tá falando, é como se cada um levasse seu Coca-Cola e um pacotinho de skinny pra fazer revista e quadrinhos na casa do. O JP começou assim, bicho. Começou assim, informalmente. Aí a coisa foi aumentando, né, cara? Porque as pessoas gostam de Batman e outras. Talvez pelo social, tu começou a aumentar o troço. Chegou a tal ponto que ficou tanta gente que aí a gente teve que começar a marcar mesmo, sério, de se reunir e tudo mais. E aí o troço ficou maior ainda, chegou a ter a época que a gente resolveu criar o que a gente criou, que foi uma oligarquia, né? A gente resolveu criar, foi quando a gente chegou mais ou menos a quase 300 pessoas. Não tinha como 300 pessoas se reunirem na sala de um amigo. Não tinha como, é impossível. Então a gente pediu que as pessoas dessem as boas ações. E aí ele dissesse para esse representante qual foram as boas ações que ele fez. O cara falava, fiz isso, tipo, acreditava, porra. Uhum. Mas aí alguém tinha que trazer isso que o cara tinha feito, né? Pra poder mostrar, esse cara tá fazendo parte, por causa disso. A coisa começou a crescer, tanto que a gente resolveu instituir, além disso, uma prova. Olha. Ah, é aí que queria chegar. É. Uma prova escrita e uma prova falada, que era uma charada. Olha só! Aí, detalhe, pro cara virar um representante, porque a gente não criou, assim, um presidente. A gente criou um porta-voz. Uhum. E na época que eu fui no Jô Soares, eu era o porta-voz, coisa que eu não sou hoje em dia. E aí, o que acontece? Pro cara virar porta-voz, aí que vai virar, todo mundo vai gritar agora. Além do cara fazer a prova escrita, além do cara fazer a charada... Além de fazer a prova escrita, além de fazer a charada, o cara tinha que passar alguma noite numa caverna. Olha aí! Olha só! O que eu quero saber é o seguinte: aonde foi a caverna que tu passou a noite? Cara, olha, a gente não pode. Você vê que esse negócio de maçonaria é uma putaria. O cara falou e não disse nada. Porque representantes regionais foram. Eu quero saber quem vocês já mataram, qual político que vocês colocaram no poder. É isso que eu quero saber, cara. Você sabe, Jovem Nerd, que vai ter uma porrada de gente reclamando que a gente faz Nerdcast de filme pra caralho, que o pessoal quer ver Nerdcast sobre, sei lá, outras coisas. Foda-se, né, a resposta, né? Exatamente, cara. O Nerdcast, ele não é guiado pelo Circuito Internacional de Cinemas, nem pelo gosto dos ouvintes, ele é pelo que a gente gosta, simples assim. Mas é óbvio, se a gente imagina. Gosta de Lost, cara, a gente vai fazer 100 Nerdcast dessa merda. Não, mas não tem como, olha, você tá estreando o filme do Batman, a gente tem que falar de Batman, né, cara? Por que não, né? Qual é o melhor momento de falar de Batman? É claro. É na época do filme do Schumacher, né? 1939, Marabás. Você tá querendo insinuar que em 39 o Marabás já era vivo, cara? É isso que você tá tentando falar, cara? O segredo da múmia, cara. Olha só, Bob Kane, criador do Homem-Morcego. Junto com o Bill Finger. Fizeram algo que é completamente diferente do que a gente conhece hoje, óbvio, né? Mas o Batman, inicialmente, me corrijam se eu estiver errado, ele era um personagem bem mais sinistro e sombrio do que ele se tornou nas revistas, assim, mais contemporâneas. Não sei se sombrio, ele era, porra, ele não tinha tantos problemas, por exemplo, em relação a matar, usar armas. Isso é ser sombrio, né, cara? Ele era como se fosse um policial que usava máscara. É, por aí. Agora, os anos 70, depois do New Adams e tudo mais, eles chegaram a botar um Batman de novo, meio sombrio. Com certeza, mas é porque sombrio. Ele apareceu sombrio e o nego falou, essa não vai vender, sabe? Tá muito sinistro. Foi isso? Ou simplesmente falou, a censura não vai deixar, a gente tem que deixar Foi censura. Inclusive, a criação do Robin foi isso, pra poder humanizar o Batman. Olha só. Acho que ele contrasta nas cores. Ele contrasta nas cores, entendeu? As cores... Na Bob Kane não tem nada a ver com o Robin? Tem. Não, é isso aí, cara. Vai ser igual aquela discussão do Stan Lee e do Jack Kirby, entendeu? É. O Bob Kane deu de malandro. Ele assina que ele é o criador do Batman. Mas o Bill Finger botou muita coisa ali que o que hoje em dia tá encorpado no personagem foi graças ao Bill Finger. E o Bill Finger não recebe nenhum crédito, né? O próprio nome, Bruce Wayne, foi o Bill Finger que teve a ideia. Uh-huh. Que ele tira de dois heróis, que era patriotas. Um escocês, que era o Robert Bruce, e um general americano. O primeiro desenho do Bob Kane do Batman, cara, ele tinha tinha um tom avermelhado, não sei se vocês sabem disso. Ele usava a capa bota, vermelha. A máscara era igual a do Robin. Isso, cara, usava... eu tô com a Detective Comics 27 aqui, a primeira. Não, isso não é o primeiro, não, foi, não é o que primeiro foi publicado. Isso foi a primeira concepção. O brainstorm, o brainstorm. Concepção do Batman pelo Bob Kane. Mas olha só, qual é a ideia original do Batman? O cara, quando os caras criaram, o que que era o Batman? O Batman era como se fosse um vigilante, né, cara? Mas ele era super-herói? Ou era ele? Não, era não, humano. Ele era o milionário Bruce Wayne que se disfarçava pra investigar o mistério. Ele era uma milícia de um cara só, né? O primeiro, a primeira história do Batman na Detective Comics é uma história de que é assassinado um poderoso industrial. Isso. E aí o Bruce Wayne se interessa em investigar o que tá acontecendo. Aí ele descobre que foi o sócio dele que matou, que tava querendo pegar tudo. E aí ele vai e desvenda esse mistério e expõe o cara. Então não tinha nada dessa história de pais assassinados, colar não, de pérolas, não, tinha, do horror. Nada disso. Né? Só foi contada a origem dele, acho que na sexta revista, quarta ou sexta revista. Até então ele apareceu direto, não foi contada a origem dele. O Batman tava lá história... Bruce Wayne, de repente, tum, botava a máscara, sou o Batman, estou investigando. Você não sabia por quê. O que é excelente, né, cara? Porque se a primeira revista contar a origem dele daquela forma, ninguém ia comprar número 2, né? Porra, pensa bem, porque, pô, é um pé no saco aquela origem do Batman. Que isso, cara? Você tá falando? Porra, é maneiríssima. Ela é maneiríssima as páginas. É maneiríssima justamente de você ver depois e compor a psicologia do Batman em cima dela, mas não como uma história em si, né? Não, é assim. Claro, você tem que primeiro conhecer o personagem, depois você vai, quem é, de onde ele veio, né? Essa história. Exatamente. Não, mas a origem dele, na verdade, quando foi contada, mostrada pela primeira vez, não foi nem, tipo, uma história sobre a origem. Foi mostrada em duas páginas da revista. Aí, tá vendo? Tipo, duas páginas. Só ilustrando, ah, olha só, os pais dele morreram quando ele era criança, aí ele fez um juramento e aí, porra, beleza, ele decidiu lutar contra o crime. É, e agora ele é o Batman. Juramento pra quem, né, cara? Esses juramentos são fodas, né? Pra ele mesmo. É pra ele, né? São os piores, né, cara? Exato. Das influências, por exemplo, que ele assistiu o Zorro no cinema, o Bob Kane, entendeu? Sim. Assistiu The Bat Whispers, o filme também mudo. Tem que falar essas coisas todas que influenciaram na criação do personagem, o Sombra, entendeu? Tudo se criou. Isso já existia tudo, já existia Zorro, existia Sombra. Então ele foi juntando essa coisa pra fazer o personagem. Então, demonstrar que nada se cria, né? Tudo se transforma, né? É, o Batman tem muito da influência do Sombra, mais do que do Zorro, né? O Zorro também tem um pouco, porque o Bob Kane fala que foi o filme, viu no cinema, e saiu a maravilhada do filme e ficou pensando naquela... Não, eu sei, mas digo, como variação de personagem, o Sombra tem muito a ver com o Batman. Lógico. É, essa coisa do herói ter uma identidade dupla, né? De ele ser um herói mascarado, essa coisa... Tava nascendo ainda, né? Um ano antes tinha o Super-Homem aparecendo, né? Batman só veio existir por causa do Super-Homem. Porque devido ao sucesso que o Super-Homem teve, é que eles decidiram, porra, vamos investir um pouco nessa coisa de super-herói, de herói, um negócio diferente, aí pediram que tivessem ideias. Aí que o Bob Kane teve a ideia, junto com o Finger, de fazer o Batman. Exato. Esses são, né, os primeiros, né, heróis clássicos que a gente conhece até hoje. Os caras nasceram no final da década de 30. Yeah. As criações do Stan Lee só vieram na década de 60, né, cara? Exato. Lá 20 anos depois, né, esses caras são os predecessores de todo o universo de super-heróis que a gente conhece. E se você for colocar na história, até uma coisa sinistra, né? Porque ele nasce no meio da Segunda Guerra Mundial, né, cara? Quem é que resolve investir numa coisa dessa no meio de uma situação política como era, né, cara? Teve muita coragem empresarial da coisa. Mas é engraçado que talvez pela popularidade que eles atingiram entre os jovens, né? O Batman, o Super-Homem, o Robin foram um dos maiores heróis propagandistas da guerra nos Estados Unidos, né, cara? Você vê, tem um site aí com milhões de capas de revista do Batman e Robin falando, compre ações de guerra, o Super-Homem pulando de paraquedas junto com as tropas. Pra quê, né, cara? Pois é, pra quê? Tem uma sensacional que é o Super-Homem, o Batman e o Robin montados cada um em um canhão de um navio de guerra, cara. Muito de duplo sentido, cara, mas na época... Eu tenho que lembrar também, um filme chamado The Bat, que existe em VHS no Brasil. Não foi lançado em DVD ainda, a versão nacional, mas existe em DVD em qualquer loja nos Estados Unidos. Chama The Bat, que é um filme de 1930, que é um filme mudo, em que o bandido, ele se veste de morcego. E é até engraçado, porque tem umas orelhas pontudas, mas é a cara de morcego mesmo, peluda. Desce numa corda, como o Batman mesmo, e ele faz um detetive, mas que, na verdade, ele se veste de The Bat, né, de morcego, para assaltar as pessoas. E o Bob Kane viu esse filme no cinema e se influenciou muito, né? Porque se você vê esse filme The Bat 30, você vê coisas idênticas nas revistas do Batman, que são utilizadas até hoje, como bate-corda, morcego, várias coisas assim que tem nesse filme, é mudo. Tudo criado com influência. O Bat Whisperer também é baseado em cima desse? É, baseado nesse. Eu tô falando do filme, que o filme é mais famoso, né? O filme se chamou The Bat. Depois teve até uma refilmagem em 1958. O próprio Edgar Allan Poe é uma influência do Batman também, porque o Bob Kane confessou também que adorava Allan Poe, aquela coisa do mistério e tudo mais, da sensação da noite, do pássaro da noite, entendeu? E isso tudo, cara, é verdade o seguinte, você, quando, por exemplo, o Jovem Neto escreveu um livro dele. Imagina quantas influências deve ter de Senhor dos Anéis, Star Wars e outros personagens que ele gosta. É por aí, cara. Ah, com certeza, né? A pessoa sempre é influenciada óbvio. Por algo, né? E se empolga e monta a sua história. E no caso do Bob Kane, ele foi influenciado por várias coisas, entendeu? Por exemplo, na primeira capa dele, ele queria dar aquele sentido como se fosse uma asa delta, inspirado, né, na asa delta criada pelo Leonardo da Vinci, que poderia fazer ele planar sobre os prédios, entendeu? Entre um prédio e outro. Em noites de lua cheia. Planar. Não, tanto que o Batman Begins adotou essa coisa antiga do Kane. Você vê, mas o Batman na revista quadrinho não fica planando, o Batman ele pula de corda pro lado pro outro. É, meu amigo, concordo com você, porque a gente tá muito pegado na revista em quadrinho. Mas nas primeiras, lá atrás, quando o Bob Kane idealizou o personagem, ele planava. Então é natural que ele plane no filme, tipo, não é uma coisa inventada, entendeu? É mais uma das coisas do filme que vem que tem um porquê. O Robin, ele vem aparecer, acho que na menos de um ano depois do lançamento do Batman. Ah, então foi cedo, então, que eles... Você vê que o Batman contrasta em relação ao Super-Homem. Então, obviamente, que os Estados Unidos é um país altamente hipócrita, pois condena, por exemplo, a pornografia, é o maior produtor de pornografia do mundo. Então, os Estados Unidos tem essa coisa, ele é hipócrita. O Batman foi a mesma coisa. O Batman, esse personagem é muito violento, esse personagem vai ser uma péssima influência para o jovem, para a criança, entendeu? Aí criaram o Robin. Tô vendo, por causa disso. Então, e aí o Batman apagou o pato, né? Por causa do sensor, né? O sensor criou essa merda, entendeu? Pra tu ver, né? Aí criaram um menino porradeiro. Não, cara. O cara ia ser uma péssima influência porque era muito violento. Aí não, o cara sendo gay é bem mais... Melhor. É. Não, ele sendo violento, botando pra lutar ao lado dele um garoto de 10, 11 anos. É uma loucura foda, né, cara? É lógico, na cabeça dos caras, cara. Eu sou homossexual, pedófilo e estou explorando uma criança ainda. Não, a melhor mensagem do Batman quando aparece o Robin é: garotos de 11 anos, vistam roupas e sejam super-heróis. Você imagina, cara. Ter o crime. Não tem como fugir do estereótipo. Você imagina você tá em casa assim, aí um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe comenta assim: pô, tá vendo aquele cara, o Ike Batista, milionário, sei lá o quê? Pô, ele agora adotou um garoto. Mora ele e o garoto na casa e um morto. Porra. O que alguém vai achar? É, e o Bozão fecha com chave de ouro, né, cara? É. Quando vejo a chave de ouro, cara. É o paraíso gay, bicho. O paraíso todo é uma mansão maravilhosa. Entendeu? Um cara experiente, outro cara novinho, entendeu? Junta aquela coisa de experiência com inocência, ainda tem um mordomo pra cuidar da casa, entendeu? Não tem uma mulher na história. Não, e você não, falando dessa forma, imagino a gala das loucas. É, sabe? A gala das... É lógico. Por aí mesmo. Você tem que contar a maior sacanagem de todas com o Robin, que é aquela roupinha que força o garoto a usar, né, cara? Que demais, cara. Pernoca de fora, sapatilha de leprechaun, e a calça, mini capa, que é capinha só até a cintura. Exato. Amarelo, verde e vermelho. Sensacional, coitado. Se tivesse azul, o garoto Bauhaus, né, cara? Não, e detalhe, o Batman é um filho da puta que botou a roupa do cara de alvo, né? Tipo assim, pô, se os caras mirarem, vão pegar no garoto, vai pegar em mim, pelo menos. Polêmica, porque coitado, o Batman e o Robin ficaram, né, eternizados como o casal gay, né, do mundo dos super-heróis, né, cara? É, a polêmica nasceu nos anos 50 através de um psiquiatra, psicólogo. É Derek Weston, filha da p. Que isso, cara? Olha cara, isso, cara. Olha só, cara. Cara, meu irmão. Henrik West, filha da puta. Ele foi um dos caras que praticamente ferrou com os quadrinhos nos anos 60, nos anos 50. Ele lançou um livro chamado A Sedução dos Inocentes. Isso, esse livro é famosíssimo, que acabou sendo influência para a criação do selo de censura, não foi isso? Isso, então, é porque esse livro... Código de conduta de quadrinhos. Código de conduta, é isso. É, e ele esculhambava com tudo esse cara, entendeu? Obviamente que o maior exemplo foi no Batman e no Robin, mas até sobrou para Mulher Maravilha, como se fosse lésbica. Uhum. Sobrou para todo mundo, bicho. Sobrou para todo mundo. E aí, você sabe que é o governo, né? Esse louco falando isso tudo. Porra, aí os caras de quadrinhos começam cada vez mais a inventar histórias imbecis, né, cara? Pra poder se adaptar e continuar no mercado, né, cara? E foi nessa época, então, que surgiu a Batgirl, pra dar uma quebrada nisso? É, Batgirl, o Bate-Cachorro, surgiu o Bate-Alegria. A Batgirl, em específico, deve ter sido criada pra quebrar um pouco essa percepção, né, cara? Teve uma história que tinha uma Batwoman e uma Batgirl, cara. Ah. Tinha uma Batgirl pro Robin e Batwoman pro Batman. É tipo quando o Michael Jackson casou com a filha do Elvis. É. Não foi? Só pra dar uma quebrada. Gritando pra todo mundo, eu não sou gay, foi essa a ideia. Ele no livro falou abertamente que o Batman e Robin eram um casal homossexual. Ele chama no livro, é tão escroto, ó, eu tenho um livro, ele põe assim, é um sonho idílico de todo homossexual. Meu Deus, cara. Não, e ainda chama quem não consegue ver isso de imbecil. E aí todo mundo viu, né, cara, do nada. É, né, cara, e aí ferrou, né? Porque assim, agora não era muito chapar, difícil, né, de enxergar isso, né, cara? Vamos ser honestos aqui. Aí já tentaram de tudo, né? Já mataram o Robin, já mataram o Robin. Aí, indo um pouquinho mais à frente, eu acho que eles conseguiram mais à frente, então, fizeram um bom trabalho de quebrar um pouco a imagem homossexual do Batman e transformar o Batman, ao invés disso, numa figura assexuada, né, cara? Foi o que o Abad falou. Nos anos 70, teve o Neil Adams, quem mais que tava com o Neil Adams nos anos 70, que escreveu junto? Deixa você inventar um nome, vamos lá, vai falar alguma coisa. Pô, eu não lembro o nome dele. Vai, fala. Nos anos 70, eles voltaram com a temática do Batman mais sombrio. O Robin, Dick Grayson, sai de casa, vai estudar na faculdade. Aí volta a ter histórias do Batman sozinho, histórias solos do Batman. Né? Eu acho aquela... Robin uma merda. Eu acho um saco qualquer história do Batman que tem esse idiota junto. Olha só, o sidekick, ele é uma coisa muito antiga, né? Hoje em dia, o sidekick não convence mais, na minha opinião. Nada. É um ridículo. Você acha que o sidekick convence? Já que vocês não falaram, só fazer o Neil Adams, ele era o artista que desenhava, né? Quem escrevia as histórias com ele era o Dennis O'Neill. O Robin, ele, assim, tantos heróis tiveram seus sidekicks. Hoje em dia, acho que já é uma coisa já muito ultrapassada. O Robin foi o primeiro, não foi? O Capitão América teve o Buck, né? O sidekick é um alívio de tensão. Não era só isso, não, cara. É porque também existiu a questão dos diálogos nas histórias. Era uma forma do herói ter diálogos, porque antigamente não se tinha muito... A imagem como veículo da ideia, né? Igual hoje em dia. Então você precisava tá colocando palavras para descrever o que estava acontecendo. E se o cara estivesse sozinho também, ele não tinha com quem conversar. Como é que eles iam contar a história, entendeu? Verdade. E esse elemento tinha no Super-Homem, se vocês pensarem mesmo. Jimmy Olsen. Era o cara engraçadinho, palhão, sei o quê. Se metia em crenca. É por isso que eu gosto do Punisher, cara. A única época que ele teve um sidekick, depois ele matou o cara, foi ótimo. Foi um microchip. Ou então o Conan, né, cara? Todo mundo que anda com ele acaba morrendo. Através da história, pra quem não sabe, existiram três Robins, né? Um que foi o Dick Grayson, o primeiro Robin. Por enquanto, né? Por enquanto. Ah, é. O Robin que depois vira Asa Noturna. Eles fizeram ele crescer, né? Virar homenzinho. Homem, entenda como quiser. E tem a carreira solo, como Asa Noturna e tal. E aí teve o segundo Robin, Jason Todd, que foi roubar uma calota do Batmóvel. Aí o Batman achou isso engraçadinho. Aí levou ele pra Batcaverna, né? Fazer um chaminho. Olha que filha da puta, né? O cara pega um pivete, como não, vem aqui que eu vou te dar um trato. Tá parecendo os deputados de fiado mesmo, cara. O pivete é um molecado, te dou feijão com arroz, entendeu? Exatamente. É foda. Deus lá sabe o que o Bruce Wayne fez com ele lá na Batcaverna. Botou o uniforme e esse Robin, a única coisa boa que ele fez foi morrer. Não era tão ruim assim. É que ele, eu até gostava desse Robin porque ele era um Robin diferente, né? Porque ele não escutava muito o que o Batman falava, não obedecia. Ele era meio era... politicamente incorreto esse Robin. Isso, né, isso aí. É isso aí. É por isso que mataram ele? É, já até ressuscitaram, né? Virou zumbi. Não, aí, me né, fala. Ele só, foi morto, na verdade, por votação. Foi uma das primeiras vezes, eu não sei se foi a primeira, que eles abriram pros leitores decidir se o Robin vivia ou morria. Ah. E depois descobriram que a eleição tava errada, né? Que teve gente que votou 10 vezes pra ele morrer, né? Porra, é a vontade, né, compadre? É. Morra, filha da puta! A diferença de votos foi pequena. O bacana, na verdade, não é nem... Porque a história que o Robin morre é até uma história meio babaca lá no, com o Coringa e tal. A história em si eu não acho boa, não. Mas a fase logo em seguida da morte do Robin é muito maneira, cara. Porque o Batman, porra, fica completamente maluco, né, cara? Ele fica extremamente agressivo, fica psicótico. Verdade. E é uma fase muito bacana das histórias do Batman. Porque ele se sente responsável, né? Ele se sente culpado, né? Apesar que, cara, a história é meio babaca, mas a morte do Robin é maravilhosa. Porra, cara, ele leva é porrada pra foda. Não, calma aí. Ele leva uma surra de pé de cabra do Coringa. É, uma surra. A história, até chegar a esse ponto, a história é babaca. A morte dele foi forte, cara. Porque ele apanhou feito um boi ladrão, cara. Tinha até dente quebrado no quadrinho, não, cara. Tu vê, cara. Impressionante, cara. O Coringa sabe fazer um negócio bem feito, né, cara? Surra de pé de cabra é uma putaria, cara. Porra. O Coringa é aquela escola de Joe Patsy, né, cara? É. Exatamente. Caralho, cara, perfeito. Os bons companheiros aprenderam com o Coringa, né, cara? Porra. Aquela pisada do De Niro, sabe qual é a pisada dele? Aprendeu com o Coringa, cara. Mas então deixou o moleque surrado no armazém com uma bomba e com a mãe dele, que descobriu que tinha uma mãe, né, viva. Isso. A mãe ainda entrega ele. O cara ainda morre todo fudido que a mãe entregou. Mas aí depois ele, pra tentar salvar a vida da mãe, ele se joga em cima da bomba, a bomba explode o armazém inteiro e o Batman ainda encontra o corpo intacto do Robin. Só, né, pode sujinho. Como a roupa do Robin servia pra alguma coisa, né? Tá aí. Depois o uniforme do Robin virou, né, um dos... troféus da Batcaverna. Os troféus lá da Batcaverna. Porra, é o senhor troféu, resistiu à explosão do caralho, cara. Exatamente. Porra, ele deve usar aquela merda por debaixo do uniforme dele, cara. O terceiro Robin, Tim Drake, veio e aí finalmente deram uma calça comprida pro malandro. Deram até um ar um pouco mais sombrio pro Robin, uma capa mais escura, a capa é preta, com um amarelo, mas é preta por fora? É, preta por fora e amarela por dentro. Corre amarelo, é isso. É, tem amarelo, mas tipo, deu uma escurecida na roupa. Não, mas ficou sinistra porque por fora ela é preta, e ela é evil. Mas escroto, ele maneira, não pode gente. Pular, porque se ele pular, a capa levanta. Vai ali! Tirou sendo escroto, não tem jeito, cara. Ah, mas o Tim Drake eles deram, né, uma balanceada, um garoto mais, né? O Tim Drake é o único que seria mais ou menos. Ele também seria o detetive. Tem casa, né? Tem casa própria, ela mora com os pais, né, essas coisas. É uma merda isso, cara. Vamos ser sinceros. É uma merda esses personagens sidekicks, cara. É, não, eu sei, é uma merda. O Batman. Mas o problema pro Batman se preocupar, cara. Exatamente. Os caras não ajudam em nada se metem no meio rascado do caralho. Qual é a necessidade de inserir esse novo Robin? Por que que eles sentiram necessidade por esse cara na história? Porque a eleição, já acharam que essa eleição não foi correta, porque eles viram que os filhos da puta votaram várias vezes, e aí resolveram trazer um novo Robin, cara. E também vem demais, né, bicho? Eles matam, trazem, parece melhor, né, cara? Vem cá, hoje em dia tem Robin? Tem. Tem o Tim Drake, continua até hoje. Esse cara tá inativo ainda. Continua. Tá inativo ainda. O Coringa ainda não pegou ele. Não. Mas pra você ver, as histórias mais clássicas e inesquecíveis do Batman, né, ele normalmente tá sozinho, né, que os escritores preferem, né. Com exceção do Cavaleiro das Trevas, que a gente vai falar daqui a pouco, que o Frank Miller inventou um quarto Robin, que na verdade seria um terceiro, porque nunca existiu o Tim Drake, mas é um universo paralelo, então não interessa. O Batman tem os seus outros sidekicks, sempre teve a Batgirl, né, que depois ficou paralítica, a gente vai falar daqui a pouco. Aí sim virou uma boa companheira pro Batman, se transformou na Oráculo, né. Ela passou a andar de cadeira de rodas e a mulher é a Mo Geek e ela tem 1000 computadores e ajuda, ela é a Chloe do Batman, né? Exatamente. Essa proficiência do, né, você fica paraplégico, automaticamente você fica foda em informática, né? É aquelas classes que você ganha de bônus, sabe? Exato. Ela queria o Rolemaster, que você tem constituição, automaticamente você ganha dança. ela é um personagem bom, porque ela dá apoio logístico ao Batman, né? Ela precisa saber o endereço. Ela vai lá e cata. Ela dá apoio logístico pra todo mundo na liga, pra todos os personagens. Isso, da DC. Ó, antes do Google, né? Porque agora é fácil, né? Você pega. Agora é foda, se o cara pega o celular, acessa a internet rapidinho. Mas antes do Google, você só tinha Oráculo pra consultar, né? Vai no Google Maps, já vê onde tá. Exato. Mais algum sidekick pra falar? Enquanto você não faz o Batmirim, tá bonito. Caralho, tu me lembrou do Batmirim, filha da puta. A gente não pode deixar de falar, pelo menos, mencionar algumas das histórias mais clássicas do Batman. Não fazem parte do arco de histórias mensais. Na verdade, as histórias mais clássicas do Batman, teoricamente, nunca aconteceram, né? Não. Sempre um universo alternativo. Acontece bastante, mas teve histórias clássicas publicadas separadamente que levam em consideração. A gente vai falar de duas histórias aqui que são influência para o novo filme, Dark Knight. E uma delas, temos que falar... A Piada Mortal. Uma história foda, escrita por Alan Moore. Os caras não são os melhores à toa, né? Eles chegam, botam uma história do super-herói nos altos do Hall da Fama. Cara, e é foda demais. É foda, foda, foda. A Piada Mortal é uma história que explica um pouco da origem do Coringa, que é muito maneiro. É, ele conta, na verdade, a origem do Coringa. Ela dá a origem do Coringa inteira. O Coringa apareceu primeiro como Capuz Vermelho, ou ele apareceu como Coringa e depois falaram do Capuz Vermelho? A primeira aparição do Coringa lá no começo, nos anos 40 ainda. Quando criaram o personagem do Coringa, você sabe que tem uma influência do Lon Chaney, do Fantasma da Ópera, e principalmente do Homem que Ri, né? Com Hart Leite, que é maravilhoso esse filme também, é um filme mudo também, pra variar. Que a influência, se você olhar os dois personagens, é idêntico a cara, entendeu? É idêntico, aquela boca aberta, é tudo igual. Né? Não a psicopatia do personagem, nada disso. Tô falando do traço físico. É igualzinho. E essa foi a influência da criação do Coringa. Foi o Jerry Robinson, né? Com a controvérsia, dizendo, porque fica essa briga, né? Bob Kane, cara. Cara, ele acabou levando tudo, mas é impossível ele criar todos aqueles personagens, entendeu? E aí foram outras pessoas que criaram, mas tudo põe na conta do Bob Kane, né? Você diria que o Coringa é o melhor vilão do Batman? É o caralho foda? Ah, o Coringa é o melhor vilão dos quadrinhos, né, cara? Porque ele alcançou um nível de importância quase tão grande quanto o próprio Batman, né, nas histórias. Quem lê Batman fica esperando quando é que o Coringa vai aparecer, né, cara? Exato, né? Todo herói tem o seu... arqui-inimigo, né? Mas geralmente é o cara que, pô, lá vem esse cara de novo, né? O Coringa é o contrário. É. O Coringa você fica esperando quando é que o Coringa vai voltar? Quando é que o Coringa vai fugir do Asilo Arkham? Exatamente. Falou tudo. O próprio Piada Mortal que você citou é isso, né? Você vê que no final da história eles mostram que são os dois, são cada um lado da mesma moeda, né? É, aí a gente vai entrar naquela discussão que teve um tempo atrás dos inimigos do Batman, né? Os inimigos do Batman existem porque o Batman existe, né? Ou se o Batman existe pra combater os caras. Se não existisse o Batman, não ia existir os inimigos dele. Eles sempre questionam isso. Aquela coisa do que o Gordon fala no final, Escalation. No Batman Begins. É. Você vem com essa máscara agora pra combater o crime? Que tipo de criminoso vai vir pra combater você? E é engraçado que você vê todos os heróis, eles têm uns vilões que são mais ou menos o oposto deles. Ou estão intimamente ligados ao universo dele. Por exemplo, o Hulk tem um monte de vilão que foi infectado por raios gama e o cacete e tal. O Homem-Aranha tem um monte de vilões que são ligados a animais. Tem o Rino, tem o Abutre, tem o Escorpião, né? Lagarto. Lagarto, etc. Né? E o Batman, cara, todos os vilões principais do vilão são malucos, né, cara? Tanto é que eles não vão presos em penitenciária, eles vão pra um hospício. Exato, né, o Asilo Arkham é um hospital psiquiátrico de custódia, né, cara? Não é uma prisão. O Asilo Arkham, cara, é o inferno na Terra, né, cara? Porra, exatamente, cara. O lugar mais assustador do mundo. Exatamente, cara. Né? A parada que eu acho mais foda no próprio dos quadrinhos é que, porra, o cara que era o diretor do Asilo Arkham, ele vira um vilão porque ele enlouquece por causa dos vilões lá dentro. Ele entra na loucura. Ele pira. Então, é isso que é legal do Batman, porque o Batman, uma vez eu vi um cara definir muito bem, é um psicopata, só que do bem, treinado, né? É o Dexter, né? É o Dexter, né, cara? Que ele o Batman é um maluco do caralho, padre. O cara pirou, só que ele conseguiu... Foco, né? Focar na piração dele. E aí os vilões refletem isso, né? Coringa, realmente ele é sinistro, cara. Você percebe uma aura de malucos. Tu vê que o cara é... e ele assusta porque ele mexe com uma parada de infância tua, que é de palhaço também, né, cara? Porque a maioria das criancinhas tinha medo dos palhaços em festa infantil, essas coisas assim. Então ele mexe um pouco com o teu inconsciente, né? Não, e tem outra coisa, né, cara? O Coringa não usa arma, raio, super força. Ele vem te bater de pé de cabra. Ele vem te cortar com faca, com navalha. Exato. Quer dizer, ele te dá um medo real, cara. Ele é um mas cara aí, real. Ah, whatever. Ninguém vai me dar um tiro de antimatéria ou vai tirar o ferro do meu sangue. Agora, existe a possibilidade de alguém te dar uma facada. Exato, né? Ele é um vilão real, né, cara? Cara, é palpável, de uma certa forma. Isso, por isso. A gente não pode até esquecer, porque eles falaram do Alan Moore, obviamente, mas que a história foi desenhada pelo Brian Bolland. E acho legal dizer que nessa história, o Coringa testa os limites da paciência do Batman. O Coringa é foda porque ele sempre quer fazer de tudo pra levar o Batman à loucura. Exato. A intenção dele é fazer ele virar ele. Ah, você está tão sério, compenetrado, equilibrado, e você é um psicopata como eu. Não, eu vou botar essa psicopatia sua pra fora. Então ele faz de tudo pra enlouquecer o Batman. É, parece que o Coringa, na verdade, o objetivo dele não é ganhar dinheiro, dominar o mundo. É fuder a cabeça do Batman. Eu vou assaltar o banco e não sei o que lá, pra esse filho da puta vir atrás de mim e eu transtornar ele. Escrotizar, total, né, cara? O cara sequestrar o comissário Gordon, botou o cara pelado, amarrado, igual um cachorro na jaula, cara. É uma coisa de louco, né, cara? A história é pequena e é foda. Simplesmente o comissário Gordon abre a porta, não, a Bárbara, né, a filha dele, que era a Batgirl, né? Ela abre a porta e tá o Coringa vestido de havaiano, de turista, sei lá. E ele, pá, dá um tiro, né? Direto, a mulher abre a porta e toma um tiro. Fala nada. Simplesmente não fala nada. Aí ele sequestra o comissário Gordon, leva pra um parque de diversões abandonado, que é ótimo, né? Por que não? Rola uma parada nessa história que eu quero saber a opinião de vocês. Ele estuprou ou não a Bárbara? Não, que isso? Não, cara. Ele é maluco, cara. O cara não pensa nisso. Ele não pensa nisso, cara. Aí ele bota... Não é por causa disso. A ideia dele é exatamente levar o Gordon à loucura ao extremo. Então. Mas ele não precisa fazer pra deixar o cara assim, cara. Isso nem é sugerido. É deixado meio que aberto. Só porque ela tá nua. O cara é maluco, é psicopata, compadre. Ele não tá pensando nisso, em sexo. Ele despiu a filha dele, ferida, agonizando, né, na poça de sangue, e tirou milhões de fotos dela. E aí ele coloca o comissário Gordon também nu, num trem fantasma do inferno, cheio de fotos dela, sabe, tá, com os caras escrotizando atrás. E a história, ao mesmo tempo que você vai vendo isso, esse plano dele, você vai vendo a origem dele, né, ele jovem, que era um comediante fracassado, que tava com uma mulher grávida, sem emprego, sem dinheiro, e ele decide fazer um assalto pra conseguir dinheiro, né. Na noite do assalto, a mulher dele sofreu um acidente, morreu e perdeu o bebê, e os mafiosos lá obrigam ele a participar do assalto. E aí deu lá o tal Capuz Vermelho, que ele era, né, o vilão Capuz Vermelho antes, isso, né? E aí acaba tendo a perseguição, tá? E ele cai nos produtos químicos, que fica todo com a pele branca, o cabelo verde. E nesse momento, com toda essa pressão psicológica, essa loucura da vida dele, ele dá um estalo, ele pira. E ele queria provar pro Batman e pro comissário Gordon que qualquer pessoa pode pirar, que nem ele. É só ter um dia ruim. Ele até fala pro Batman: eu aposto que você é assim porque você teve um dia ruim. E é verdade, né? Porque o Batman teve um dia ruim e pirou. Então ele tenta levar o comissário Gordon à loucura, né? Até dar aquele estalo nele, como aconteceu com o Coringa, como aconteceu com o Batman, né? Não consegue. O comissário Gordon fica maluco, mas ele volta ao normal. E aí termina de uma forma espetacular. O Coringa conta uma piada sensacional, que o Batman chega... Acabou, Coringa. Chega dessa merda. O comissário Gordon tá bem. Você é um maluco do caralho. Aí ele, pô, isso me lembrou de uma piada... Aí o Batman, ele, não, deixa eu contar. Dois malucos estavam saindo, e começa a contar a piada pro Batman, enquanto a polícia tá chegando, sabe? Cara, por que o Batman não mata o Coringa? Então, esse é um dos principais temas de várias histórias. Ele se segura. Se ele matar, ele vai virar um psicopata foda igual o Coringa. Tipo, aquela coisa aquela coisa da sanidade, da justiça, né, e tal. Ele se mantém. O alicerce aí dele. Exato. É onde ele consegue manter. Se ele matar o Coringa, ninguém vai achar ruim, cara. Não, então... Ninguém! Já foi tarde! O cara matou o assistente dele, foi o amigo dele, deixou a filha do amigo aleijada. Puta que pariu! pariu, cara. A história começa com ele indo no asilo Arkham falar com o Coringa, que na verdade era um farsante que o Coringa tinha fugido, ele falando assim, olha, sabe o que vai acontecer conosco no fim? Nós vamos matar um ou outro, não? Ele fica ali questionando isso. Talvez eu mate você, talvez você me mate, mas cedo ou mais tarde vai acontecer, né? Ele mesmo questiona isso, porque os dois, né, cara, ficam nessa tensão eterna. Ele vai ser um herói até o momento que ele vai morrer ou vai virar um vilão. Exato, né? Quando ele matar o cara, vai ser aquele ponto. Ele deixou de ser o herói que ele se considerava. O que faz a vida do Batman inferno é que no estado em que fica Gotham City não tem a pena de morte, né? Porra, cara! O pior é que mesmo com a pena de morte, esses filha da puta estão salvos, porque eles são insanos. Ah, mas se fosse no Texas, fosse ser insano, cara. Sempre tá fritando criança, tá fritando todo mundo, cara. Tem pena de morte, sim, porque tem uma história que o advogado do diabo, que o Coringa é condenado à morte, sim. E ele é salvo no último segundo lá da... Por perdão presidencial, não? Lex Luthor. Fiz um acordo com o Jack Bauer, né, cara? Essa história, advogado do diabo, o Coringa é acusado de um crime que ele não cometeu. Puta merda, né, cara? O que pode ser, cara? O Coringa não cometeu. Porque qualquer coisa que você acuse o Coringa, tu tá acertando, cara. Então, qualquer coisa que podiam acusar ele, não, decidiram acusar ele exatamente do único dos bilhões de crimes que ele cometeu. Não, esse assassinato não. Condena ele desse. Mas peraí, esse negação cometeu. De imposto, deve ter sido isso, né? Até com a Toalete Comeine, o Coringa já se meteu, cara. Não, a história é muito boa, cara, porque envenenam todos os selos da série de comediantes. E as pessoas morrem com aquele sorriso do Coringa. Eles morrem envenenados, aquele adoro o Coringa. E aí, quer dizer, lá vão atrás do Coringa e acusam ele de ser o mandante. E ele fala no tribunal, olha só, minha filha, tem uma hora que ele pira no tribunal. Eu já fiz de tudo, fiz assassinato em massa, torturei, fiz terrorismo, e eu sou a porra do Einstein do crime, minha filha, ele gritando. E o advogado de defesa dele falando assim, protesto, veritíssimo, suando frio. Aí ele fala, isso aí é coisa de amador, eu não fiz essa merda. Ele não tá nem aí se ele vai morrer ou não, ele quer se escrotizar. Quando ele descobre que a morte dele não vai ser transmitida na TV, como ia, aí ele pira. Aí ele, meu Deus, eu tenho que sair daqui! Quando ele ia ser assassinado. E o Batman passa a história inteira tentando descobrir quem é o verdadeiro assassino. Ai, cara, o Batman também é uma puta do caralho. Cara. Exato, o Gordon fala até pra ele, cara, ele tá pagando pelo que ele fez, foda-se que não foi ele agora. Foda-se, cara, esquece isso. Exato. Ele fala isso pro Batman, mas o Batman, não, esse cara tá solto, tem que pegar o cara e tal. E aí acaba conseguindo... Cara, é por isso que eu gosto do Punisher, cara. O Punisher ia ligar o foda-se, ótimo, o Coringa vai morrer, acha o outro cara e mata. Resolve o problema. Não vamos condenar o Coringa, esse é o verdadeiro vilão. Ah, mas para, né, cara? Exato, ele faz o cara ir lá confessar e ele solta o Coringa. Essa noção de justiça do Batman é assustadora, né, cara? Pois é, por isso que ele é o maluco do cara, né, cara? A justiça dele é tão absurda que é exatamente isso. É justiça ao extremo. É justiça pra todos, independente de quem você seja. Exatamente. Ele é o contrário do a justiça cega, mas enxerga no escuro. É. O Nicolas Marshall cansou do Batman, né, cara? Exatamente, né? O Batman, ele acredita no sistema ainda, né? Ele tem isso. Pega os caras e bota à disposição da justiça. Eu queria ver ele acreditar no sistema penal brasileiro, cara. O Coringa não é o topo dos psicopatas que o Batman enfrenta, né, cara? O Batman enfrenta neguinho, que porra, é 22 total mesmo, né? O ventríloco. O ventríloco é o maior de todos. O ventríloco é o cara que tem personalidade dupla e ele tem um bonequinho, né, o Scarface. O Scarface, exatamente. Que manda nele, né? Tem uma história que o boneco mata ele. O boneco mata ele de porrada, cara. É muito foda. Aí tem outros também, né? O Charado, o Pinguim, né? O próprio Espantalho. Agora veja você, né, cara? Ser inimigo do Batman é muito tranquilo, né? Tu pode anarquizar, cara. Vai, mata criança, mata velhinho, mija na estátua, caga na praça. Vem o Batman, te dá uns 3 tapas na cara. Ai, sou maluco. Te manda pro hospício. Tá tudo certo. Até tu conseguir esperar alguém fugir, tu vai na aba. Porra, cara. Botava uma luva na cabeça. We'll be right back. o Duas Caras, outro 22 da porra. Aliás, 22 mesmo, né, cara? Esse é o... Yeah. 22. Ao longo do Dia das Bruxas, ele reconta a origem do Duas Caras. Ela já tinha sido contada antes, né? Como sempre, né? Lógico. Chegou um autor novo, né? No caso aí foi o Jeff Loeb. Não sei se falar o nome desse. Jeff Loeb e o Tim Sale. É, Jeff Loeb. Muito bom. Foi eleito uma das melhores histórias do ano que foi publicada. Porra, é uma história do É em 13 partes, né? Uma história imensa, né? É. Foda. Aqui saiu numa encadernada. Saíram em 8 partes aqui, que foram, né, juntos. Acho que foram 8 partes. E essa história, cara, o foda dela é que ela une tudo que faz o Batman ser o personagem foda que é. Porque essa história traz o Batman detetive de verdade. Não é Batman porradeiro só e tal. E ela é uma história que mistura máfia, investigação, mistério, que você não sabe quem é o assassino. Junta uma porrada de vilão do Batman sem ficar galhofa. Parece Coringa, parece a Mulher Gata, parece a Era Venenosa, Espantalho. Tem o Chapeleiro Louco aparece. Tudo. Cara, pra quem gosta de Martin Scorsese, essa é a história do Batman. E também Poderoso Chefão, ela é muito baseada. Porra, tu falou uma parada foda agora, Jovem Nerd. O quê? Imagina um filme do Batman feito pelo Scorsese, cara. Porra! Cara, ia ser inacreditável. Não, então, pra quem gosta de filme de máfia, é isso. O Longo Dia das Bruxas é uma série que aparece um assassino serial chamado de o feriado, o Holiday, né? Todo feriado lá nos Estados Unidos, ele mata alguém ou uma série de pessoas da máfia. Da família lá que aparece até o personagem que apareceu no Batman Begins, o Carmine Falcone, né? Que era o mega mafioso intocável de Gotham City. E começa a matar a galera da família dele. E é um cara que sempre mata com uma pistola 22, com um bico de mamadeira, né, pra silenciar. E bala dum-dum. Bala dum-dum. Começa a ter essa série de mortes e o Harvey Dent, ele tá à frente, né, de investigar o que porra é essa que tá acontecendo. Ele, o Gordon e o Batman. A série até começa com um negócio que falou no filme agora, o Dark Knight, que ele, o Batman fala, eu acredito em Harvey Dent, né? Começa e termina falando isso, né? Eu acredito em Harvey Dent. Porque o Harvey Dent, o Bruce Wayne ajudou o Harvey Dent a se eleger, né, promotor público. Era amigo do Bruce Wayne. Ele era a figura honesta no meio daquela maluquice toda que é o cenário político de Gordon City, né? Era o triunvirato honesto, né? Era o Gordon, o Batman e o Harvey Dent. Era pra acabar com a corrupção da cidade. Exato. Que era a corrupção lá, vai calo mais baixo até a prefeitura. Não, exatamente. Faltou só o Giuliani, né, cara? Exato. E aí tem uma história longa envolvendo, né? Todo feriado morre alguém da máfia, né? E aí o Coringa fica maluco, entra no meio da história, e eles ficam investigando quem pode ser, e você fica querendo saber quem é, quem pode ser. Aí eles abriram o jornal de Nova York e viram que lá morre todo dia, e tem o cara do punk na capa. Com branca, né? Que probleminha de merda do caralho. Não, cara, é maneiro, a história é maneira. Tem uma hora que o Batman começa a desconfiar do Harvey Dent, e o Harvey Dent começa a desconfiar do Bruce Wayne, sabe? E o Gordon no meio, sabe? É muito maneiro a história, muito efeito. Tem cenas clássicas do Poderoso Chefão, o Falcone cheirando a rosa, depois o fulano lá na plantação de laranjas lá, tem cenas clássicas, e o Batman vai falar com o maluco lá que tá no Arkham, que era o calendário lá, o bandido do calendário, que era viciado em calendário, e o cara tá numa redoma de vidro, tipo Silêncio dos Inocentes, sabe qual é? Bandido do calendário é ótimo, cara. Se tu fosse o criminoso de Arkham, ia ser o quê? O bandido talco? Horrível. Não, sério, o cara... Bandido do Zodíaco? Não, o cara era viciado em dias e vivia em... Sei lá, só sei que ele fica consultando o cara como se fosse o Hannibal Lecter. O cara tá numa redoma de vidro, né? Ah. E o Batman vai lá pedir, né? Perguntar quem você acha que é, tá lá? Porque o cara também só mata em feriado, essas coisas. Então a história é muito maneira, não, muito maneira. E aí termina no julgamento lá com um dos caras, um dos mafiosos, e ele joga lá o ácido na cara do Harvey Dent. É. Ah, pai. E ele some, o Harvey Dent some, vai pros esgotos lá com... Como é que é o nome daquele brutamonte mesmo? Eu nasci na segunda-feira. Croc. Não, não é Croc, não. Solomon Grundy, lembrei. Puta. Ele fala, Solomon Grundy nasceu numa segunda-feira. Só sabe falar isso. Foi morar no esgoto com as tartarugas ninjas e aquele cara com cara de leão. Então, aí o Batman, tipo, fica com certeza absoluta que foi o Harvey Dent que era o assassino, né, do Holiday, né? Até que ele descobre que era um outro cara, o filho do mafioso lá, que achou que tinha morrido no início e tal. E aí depois ainda tem um outro plot twist, né? Aparece dois caras lá, cheios dos vilões, né? Com a cara fodida, também deu breaking point, ficou maluco, né? Aí, meu, o cara tem motivo, né? Porra! Ele fala que ele deixa de acreditar na justiça, que ele fala, ah, cara, qualquer porra pode acontecer, é que nem jogar uma moeda pro alto, é que nem tirar o cara em coroa, sabe? Na cara não, né, cara? E aí ele fica maluco, e no final existiam dois assassinos, né, feriados, né, tinha esse cara, mas o principal assassino era a mulher do Harvey Dent. Olha, ninguém descobre, ela no final queima. Porque não tem como descobrir, né, não tem pista pra isso. Até tem, porque o Batman tava descobrindo evidências, o cara raspava o número de série das pistolas que deixava na cena do crime, aí tem uma pistola dessa na casa do Harvey Dent, com um pó de ferro no chão, e aí ele acha que é ele, por isso ele acha que o Harvey Dent é o assassino e tal, e na verdade era a mulher dele, né, então, é sensacional. Duas caras tem essa coisa com o número 2, né, cara? O cara é maluco pelo número 2. Tudo tem que ser 2, tudo tem que ser em 2 e tudo tem que jogar aquela moedinha maldita, né? Inclusive, é sempre assim que o Batman derrota o Harvey Dent. É, uma das histórias que eu acho mais foda com Duas Caras é exatamente quando tem aquela da moeda gigante. Pra quem lê Batman, na Batcaverna tem aqueles troféus, né? É, um dos troféus. E aí tem um dinossauro, tem a carta gigante, tem aquela moeda... dinossauro? De onde que vem aquele dinossauro? É uma boa pergunta. E muitas coisas estão ali não apareceram em histórias, não, cara. É só, tipo assim, pra dizer que houve alguma coisa. Não é possível. Ah, velho, é porque ele olhou e falou assim, tá meio vazio aqui. Vou botar um dinossauro que tá uma preenchida, porra. Ele deu um pula na terra selvagem e voltou com aquele dinossauro. Nas costas, né? Tem uma história do dinossauro interessante com o ovo, mas é um seriado do Batman, né? Carlos, fala aí da moeda gigante, onde ele conseguiu. Quando ele viu essa moeda gigante, ele deve ter ficado maluco, né? Porra, cara? Essa na Batcaverna... Eu tenho que ter essa porra de qualquer maneira. Como é que ele entrou com aquela moeda na Batcaverna? Ah, não me pergunta. Rolando! Sempre que ele vai matar alguém, ele acha que tem. Ele faz o julgamento da moeda. Ele joga. Se cair a cara arriscada, ele mata. Se não, ele deixa rolar, né? Inclusive, exato. Ele não matou o Batman várias vezes por causa dessa porra, né, cara? Tava com o Batman na mira, joga a porra da moeda. Ih, que merda e tal. Tchau. E uma das histórias é exatamente isso. Só que ele prende o Robin no lado da moeda e joga a moeda gigantesca pro alto. Isso. Ele cai lá, arremessa parada. É tipo, beleza, se cair pra cima, cai pra baixo, ele morre. Exato, olha que espetáculo. Ele jogou a moeda, peraí, ele jogou a moeda da onde? Ah, era um mecanismo, tipo, certo, era uma alavanca. Prédio, tava... Acho que tava, agora eu não lembro se era em cima de um prédio. Então o Robin ia morrer de qualquer maneira, né, cara? A moeda não era de espuma, porra. É, não. Não devia ser muito alto, não. Ah, que ótimo. Não, mas o que ia matar ele era o peso da moeda, né, em cima dele. Bora, mas aí o Batman foi e carregou a moeda lá, o Batmóvel... puxando, né, a moeda atrás. O Batman que trabalhava com ele, aquele garoto problemático que trabalhava com ele, que eu esqueci o nome, que desenvolveu várias tecnologias na porra da Batcaverna, fez até um Bat-trem. Puta, o Bat-metrô, lembro do Bat-metrô. É uma merda, só vai pra frente e pra trás. Nos trilhos. Cara, depois que o Batman levou essa moeda pra Batcaverna, quem não sabe onde é muito otário, né? Pô, deve dar pra ver no Google Earth onde é a Batcaverna. Porra, pelo passar dos anos, muita gente descobriu a identidade do Batman. Ah, dos vilões, então, a porrada descobriu. Charada descobriu, Bane, Ra's al Ghul. O Charada descobriu? Você tá na brincadeira? Sério? O Charada descobriu. Umas histórias mais recentes. E o que, que ele fez? Ficou, guardou, né? Se o Tucano tivesse aqui, ia mandar que o Charada matou o Charada. Que filha da mãe. Foi na época que o Charada chegou até a usar o veneno, aquela parada do Bane. Era uma das histórias, se for ver essa porra do veneno que depois vai pro Bane, essa coisa, veio numa das histórias do Batman, que era também uma das melhores que saía aqui no Brasil, que era aquele conto de Batman. Pô, eu acho que eu sei, essa história é muito maneira. E alguém morre ou quase morre porque o Batman não teve força suficiente pra levantar uma pedra. Debaixo d'água, era parada impossível, sabe? E aqueles caras que fazem aquela parada do homem mais forte do mundo, levanta caminhão. Aí ele fica boladaço, porra, se eu fosse mais forte, eu tinha conseguido, se eu fosse mais forte. Cara, aí ele começa a tomar um um negocinho que o Rex toma e cresce, fica um monstro. Só que ele fica viciado na parada. E aí, essa que é a parte mais foda da história, que ele resolve fazer um detox. Ah, tá. Isso é foda. Que ele se tranca não sei aonde, no porão. Tranca na parte de caverna. Não adianta porra nenhuma, porque que detox é esse? Vou me desintoxicar, fica na internet, na Batcaverna, direto. Não é na Batcaverna não, cara, era um quarto, um negócio assim. E ele fala pro Alfred, ó, não abre de maneira alguma, sabe? E aí, cara, esse debate, quebra tudo, não sei o que lá, e aí passa um tempo, ele sai barburu de lá e sem nenhum problema. Ah, maneiro. Olha, eu tava vendo aqui no livro, a história do dinossauro apareceu em junho de 46, tá? Ó. Era um dinossauro mecânico. É velho pra caraca. Ele viaja pra um lugar e tem esse dinossauro mecânico, ele enfrenta outras feras mecânicas também, tem pterodátil, tem outros bichos pré-históricos também que ele enfrenta. Ele acabou levando o dinossauro de relíquia pra poder lembrar dessa aventura, né? Exato. Ele foi dirigindo. Temos que falar de algo que aconteceu em 1986. Veio um camarada chamado Frank Miller. Mais um desses, por que não, né? Um desses fodas. E o cara não só revolucionou o Batman, mas como o cara revolucionou a indústria de quadrinhos de um modo geral. E apareceu com... O Cavaleiro das Trevas. Eu acho que é um consenso... Cara, essa é a melhor história do Batman. Ponto final. Ponto final. Na minha opinião, essa é a melhor história dos quadrinhos. É, não. Sem dúvida. Eu boto ela ao lado de Watchmen como as melhores publicações de quadrinhos, mas o Cavaleiro das Trevas, ele revolucionou toda a linguagem de se contar histórias em quadrinhos. Não só pro Batman, mas pra toda a indústria, né, cara? A indústria de quadrinhos, na época, tava em declínio. Principalmente o Batman foi quase cancelado. Tava na época que o Batman tava... A DC queria matar o Batman, estavam querendo cancelar até a revista dele. Tá inventando isso, Carlos? É sério. Não, tô falando sério. É sério. E deram carta branca pro Frank Miller fazer a história. Fez isso. Esse negócio de matar o personagem não é fim de carreira pra ninguém, né? Exato, né? Verdade. Até o Jovem Nerd já matou o Jovem Nerd, cara. Verdade. A história mais interessante do Batman morrer, mas não vai nem morrer, né? Ele ficou paraplégico, né? Paralítico, né? É, mas foi interessante, mas acho que foi interessante assim, antes. Ele nunca morreu mesmo. O Super-Homem já morreu e já voltou, né? Agora o Batman nunca morreu mesmo, já virou paralítico, mas morrer mesmo não morreu, não. Cavaleiro das Trevas é uma história... Um universo paralelo, não conta assim na cronologia? Não é um universo paralelo. Você acha que é o verdadeiro final do Batman? Era o futuro. Na verdade, a única história real do Batman é essa, cara. Tá bom. Cara, porque se isso não for levado em consideração como universo regular do Batman, nada pode ser levado. Não, mas olha só... Porque... A história é muito foda, não é possível... Não aconteceu. Ela aconteceu. O que eles tentaram colocar é que ela se tornou uma história paralela porque foi adicionando outras coisas no meio do caminho que não teria como contar, né, cara? Então, pra não ficar um negócio doido, disseram que era um futuro alternativo. Eu também prefiro pensar que o fim do Batman é daquela forma. Então, porque ela acontece no futuro, né? O Batman tá mais velho. Ela se passa 10 anos depois da morte do segundo Robin. É, eles inventaram que depois que o segundo Robin morreu, o Batman desistiu. É isso, né? Pouco depois. Ele sumiu. Né? Não. Na verdade, o Batman não desiste. Tem uma espécie de expurgo dos heróis. Ah, e eles mantêm só o Super-Homem como escoteiro e é o que segura a onda da galera. Acho que quem não abriu a identidade secreta teve que sumir. É porque diz aqui que faz 10 anos que o Batman foi visto pela última vez. Exato, porque teve essa parada de chega de herói. Uh-huh. É maluco pra tudo que é lado por causa dessa porcaria, sabe? Estilos incríveis, né? Isso, estilos incríveis. Exato. Ele deve ter se baseado nisso, com certeza. E aí, quer dizer, o Bruce Wayne tá bem mais velho, de bigodinho, bigode... Cara, é muito foda aquele Bruce Wayne velho, cara. É foda. Muito foda. E ele tá, né, desmotivado. Aquela coisa, né, e a história é muito narrada pelos telejornais, isso que é foda, Frank Miller fez, né? Toda hora tem uma tela, exatamente, os caras falando que a onda de crimes subiu e tá um calor do caralho. em Gotham City como nunca teve, tá dando 39 graus. Quer dizer, então ele cria aquele clima de dia de fúria, né? E as gangues pelas ruas. Exato, né? E aí um dia, do nada, o Bruce Wayne aparece de... O Alfred fala, o que aconteceu com o seu bigode, senhora? Ele olha assim e ele raspou o bigode e nem viu. Nem percebeu. O cara foi automático, né? Ele já era a motivação voltando, né? Que é dele, tem que voltar, né? O Batman tem que voltar. E é muito foda. Ele acaba, né, reaparecendo, ressurgindo. Não, ele ressurge como, cara, um pedaço de pedra, né? Porque ele ficou quadrado e gigantesco, exato, cara. Exato. E ele vem muito mais agressivo do que ele jamais foi, né, cara? Pô, pra começar, cara, porque, o Batmóvel virou um Bat-tanque. É, né? Um mega tanque de guerra. Então você parava pra pensar, o cara, quando era novo, ele podia fazer firula de não matar, de só bater. Agora ele tá velho, cara. Se ele vacilar, ele morre. Exato. Então ele tem que arrebentar na porrada, mas é pra acabar com o cara de início. Exatamente. E ele quase morre, logo no começo, lutando contra o líder dos mutantes. Ele só não se fode por causa que a garota se veste de Robin e ajuda ele. Mexe na parada, distrai os caras e ele consegue derrotar o cara. Foi uma briga um a um, né, com a galera em volta, assim, não foi? Isso. Parada até meio Mad Max. Tem na lama, na vala. Porra, foi sinistra aquela luta. Uma das cenas mais fodas que eu já vi nos quadrinhos é o seguinte: quando começa a sair no noticiário que o Batman voltou... Ah, eu concordo com você. Eles... Isso não é uma cena, a gente imagina ela numa cena, mas você sabe que ela nunca foi filmada. Ela é uma sequência de 3 quadros só. Exato. Mas que na nossa cabeça virou realmente uma cena. Filme, virou um filme. Eles... voltam lá pro Asilo Arkham e tá lá o Coringa preso há anos já. Catatônico, né? Sério? É, olhando pra frente, whatever, né? Aí eles botam, dão um suquinho pra ele, botam ele pra ver TV, essas coisas. Quando o filho da puta vê... Cara, é muito foda. Eu fico arrepiado de lembrar dessa tira, cara. Porque a mulher vai falando, ele vai percebendo que o Batman... Ele vai se ligando do que vai acontecer. Ele vai pressentindo o que vai aparecer. E aí o sorriso vai abrindo aos pouquinhos. Isso. Quando ele vai, sabe, tomando realidade do que tá acontecendo, isso, sabe? Ele vai abrindo, ele vai falando assim... Ba. Batman. E aí, cara, ele abre aquele sorriso do Coringa, cara. E aí solta o Batman querido. Isso é muito cara. É a tal coisa da escalation que a gente falou, meu. Coringa, o Batman sumiu, isso. Acabou, cara. Ele perdeu a motivação, né, cara? Exato. Pra que eu vou assaltar se não vai ter o Batman aí pra ver me pedir, né? Exato. Qual a graça, né? Acabou, não tem mais graça. É que nem um blog sem comentários. Exatamente. E aí, cara, ele enlouquece, né? Mata todo mundo, foge. Ah, volta com tudo. Volta, cara. Não, ele primeiro consegue ser reabilitado. Ele convence o psiquiatra que ele tá reabilitado. Ah, tá. Pode crer. E aí sai da cadeia e vai pro noticiário. Vai falar com os psiquiatras que estão analisando a volta do Batman. Puta, é muito foda, cara. Porra. E aí termina, óbvio, né? Com o confronto... Quer dizer, não termina. Isso é antes, né? O confronto que a gente sempre esperou entre o Batman e o Coringa de... Simplesmente chega, né, cara? O Batman vai... Ah, peraí. No meio caminho, o Super-Homem entra na história. Não, também. O Super-Homem entra depois. É, o Super-Homem tá envolvido com o negócio da invasão soviética. Isso. Que eles invadem o Corto Maltês. A história é uma história ampla pra caramba. Não, sim. É porque o Super-Homem, ele virou um cara cão de guarda dos Estados Unidos. Exato. De guarda, né? Segurança do presidente, né, cara? Praticamente exato. Isso. Né? Cara, tem uma participação sensacional do Arqueiro Verde, né, cara? Não, não. Tem uma participação, não. Eu acho que foi a única vez que o Arqueiro Verde mereceu aparecer em algum lugar. Exatamente. É uma idiotice do caralho, né, cara? Ali ele fez jus a ter existido o personagem, né? Ali valeu o personagem, cara. A gente atura qualquer babaquice que ele faz a vida inteira aí pela participação dele nessa história, que é muito foda, cara. Ele sem um braço, né? Sem um braço. E ele dá um tiro puxando a corda do arco com a boca. É emocionante até. Sensacional. Depois eles até orientaram as histórias, né? A ponto dele quase perder um braço, né? Só que aí ficaram com cagaço de tirar o braço dele. Ah, porra. Acabou. Lembra a história que o Super-Homem ia arrancar o braço do Arqueiro Verde fora? É pra dar uma bomba, tinha uma bomba, né? Isso, exatamente. Aí o Super-Homem não arranca, né? Se fosse o Jack Bauer, arrancava sem pensar duas vezes, cara. mundo tava um caos foda porque não tinha mais os heróis, principalmente Gotham, né? Yeah. Porque as pessoas falaram, chega dos heróis, na verdade vocês estão aumentando o problema. Pra deter o cara que rouba um banco, você derruba um prédio, não tá adiantando porra nenhuma, sabe? E aí parece o Batman pra deter a onda de violência que tá incontrolável. Os caras, porra, de repente essa é uma solução, hein, o Batman. E aí em seguida vem o Coringa, cara. Quem defende a extinção dos heróis deve ter ficado maluco, né? Eu falei, é voltar um, volta o outro! Toma aí! Exatamente. E no final, o Batman não mata ele. O Coringa se suicida. Peraí, o Batman quebra o pescoço do Coringa e ele fica tetraplégico na hora. Sim, mas tá vivo. Aí o Coringa ele fica maluco que ele não teve coragem de matar ele na frente de todo mundo. Que eles estão lá no, mergulhados na caverna lá do parque de diversão, não é? Isso. Aí ele fala assim, você é um covarde, você não me tem coragem, não acredito. Aí ele contorce o pescoço até quebrar de vez e ele morrer. E morre rindo. Da cara do Batman. Que filha da puta doente, né, cara? E se isso não bastasse, isso já é foda pra caralho, ele ainda enfia a porrada no Super-Homem. Porra! Isso é... Aí guardaram pra última edição o Super-Homem vir parar o Batman. Na revista, o Super-Homem ele se fode bonito nessas histórias. Porque ele primeiro ele vai pra tirar uma bomba nuclear, a bomba nuclear explode na cara dele. É, aí ele fica todo. Fica todo sequinho. Aí o joga a flecha lá com kriptonita sintetizada. Uhum. Batman acaba usando aquela armadura também, né? Vamos explicar porque. Usa armadura e o anel de kriptonita. É, isso aí. Mas o Batman ganhou, enfiou a porrada no Super-Homem porque ele usou a porra da bundinha. Ele usou a cabeça, cara. E se ele fosse pra cima do Super-Homem, ele ia ser aniquilado. Exatamente, claro, né, o Batman, cara? Ele não é o cara pra entrar na porrada, ele é estrategista. O Batman nunca entra na parada sem plano. Mas o Batman sempre foi meio que um peixe fora d'água na história da Liga da Justiça, né, cara? Sempre foi um negócio meio fora de contexto ele pra fazer parte daquilo. O Batman só se dava bem nos Super Amigos, ali ele mandava. Tem até uma história da Liga que é foda, que a Liga vai meio que acusa o Batman, que o Batman faz arquivos sobre a fraqueza de todo mundo da Liga. É, do computador isso, aí descobrem, dá momento por causa disso. Ele falava isso, que ele tinha que ter esse tipo de defesa, porque se amanhã alguém enlouquecer, sei lá o que, tinha que ter uma maneira de poder impedir que o cara enlouquecesse essa merda. Exatamente. Então ele era o cara que detinha a capacidade ali, o conhecimento pra parar qualquer cara da liga. É, o problema é que ele não contou isso pros outros, né? Esqueceu de contar esse detalhe pros outros. Mas voltando lá no Batman Super-Homem, que ele tá lá batendo no Super-Homem, joga spray de pimenta na cara dele. E aí tem o tal tiro do Arqueiro Verde, que ele atira lá uma flecha de kriptonita no Super-Homem. E o Super-Homem segura, né? Segura a flecha antes dela. Segura todo meninão. É, todo meninão. Tu vai me acertar uma flecha. Aí. Pá! Toma uma porrada tão bonita do Batman quando ele tá segurando a kriptonita, né? E o Super-Homem fica todo preocupado. Bruce, seu coração. Ele, foda-se, vamos morrer nós dois, filha da puta. Mete o pé na cara dele. Foda. É muito foda. Aí ele acaba, o Bruce não resiste, o coração dele não resiste. Ele derrota o Super-Homem, não, o Super-Homem tá caído no chão. Mas aí ele cai. Ele tá vitorioso. Ele até fala, né, o homem que derrotou você, né? Acho bacana que ele fala isso. E ele é dado como morto, né? O Bruce Wayne, Batman, todo mundo descobre. Mas ele não morreu no final, ele faz lá, ergue a liga de vigilantes dele no final, muito maneiro. Mas o Super-Homem sabe que ele não morreu, né? É, ele escuta o batimento cardíaco. É. Ah, muito foda. Aí depois veio The Dark Knight 2, que foi horroroso. Não, vamos gastar um minuto parar aqui. Vamos falar sobre Dark Knight. Porque o Frank Miller, ele gastou tudo que ele sabia dessa história, depois ele não fez parada. Ele tava precisando de muita grana, cara. Ele podia ter pedido a gente fazer uma vaquinha. Não tava afim, fez porque pagaram e queriam muito. Ele escrotizou de propósito, dá pra ver que é uma birra publicada. Depois de publicar, ele falou, não disse que não dava pra fazer. Foi só pra provar o ponto, né, cara? E o melhor de tudo que a gente falou sobre o Batman, conseguimos não mencionar o Pinguim, né? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha É, e tem um dinossauro, tem a carta gigante, tem aquela banda. E o dinossauro? De onde que vem aquele dinossauro? É uma boa pergunta. Você sabe, Mário? Mário. Mário? Mário? Fala, fala. Caralho, foda-se mesmo, né, cara? Não, não é isso não, isso aqui. Não, desculpa, não foi isso não. Isso aqui é que eu tava vendo aqui que tinha um cara tentando fazer um upload no arquivo meu, eu tava com medo que o cara conseguisse entrar e desse uma cagada. Ai, aí. Tá bom. Tô tentando não deixar o cara entrar, entendeu? Foi isso. Tá, desculpa, foi mal.